Me traz as zigue-zague pra eu cobrar o pilantra. Meu sangue escorrendo, jorrando da garganta. Os miolos espalhados, manchando as paredes. Os órgãos do pilantra jogados no tapete. Sou um monstro agressivo, armado consciente. Criado com ódio, faminto e doente. Na maca agonizando no leito do hospital. Esperando o atendimento, uma assistência social. Esperando a compaixão, raquítico no leito. Enquanto o médico dorme na sala de atendimento. Essa é a porra do país que sedia a Olimpíada. Sou atleta do inferno na corrida pela vida. Pulo o obstáculo chamado cerca elétrica. A taça é o diamante, tá no flat da arquiteta. Apontaram o fuzil, municiaram a quebrada. O tiro ao alvo é na base comunitária. Tocaram o tambor, mas é do 38. O tiro não é pra cima, é no meio do seu rosto. O viro do Ipiranga, o grito talarico enrolado nos pneus. Foi queimado vivo, no jogo do inferno, Zé Limonte a sua vida. Bem-vindo ao inferno chamado Jardim Miriam, um lugar esquecido, desprovido de cultura. O único lazer é atirar nas viaturas. Os moleques sem infância, todos com uma peça. Descem pra avenida, roubam motos, fazem a festa. Teste a sua mira, não espere pela sorte. Atire no gambé, na reintegração de posse. Ratatá, ratatá, escorre o sangue pelo chão da vítima enforcada no lustre da mansão. Ratatá, ratatá, guerra é guerra na moral. Veste logo o colete, cê tá na guerra social. Ratatá, ratatá, escorre o sangue pelo chão da vítima enforcada no lustre da mansão. Ratatá, ratatá, guerra é guerra na moral. Veste logo o colete, cê tá na guerra social. Fato e terrorista de perifa pra perifa. Combatente, consciente, preparado pra guerrilha. Causando pânico, incentivando a derrubada do inimigo. Tipo na frente da TV, te deixando inofensivo. Criticando os protestos em prol da melhoria. Arrastados pelo falso jornalista oportunista. Chega de povo contra o povo, um irmão matando o outro. Rebeldia contra o sistema que quer te fazer de boa. Mostrando os carros tunados, as mansões, as modelos. Iate, as joias, o pai de marco, dinheiro. Como ter tudo isso ganhando salário mínimo de 6, 7, 8 empurrados pra um cubículo. Tô vivendo entre ratos, os filhos nadam no prato. Quando chove a água sobe alagando seu barraco. Deram as costas pras promessas de melhoria, só ideia. Outro ladrão que entra pra pôr verba na cueca. Quantos que tão seguindo o exemplo de planalto? Sem caneta de fuzil, vai playboy, é um assalto. Desde a época distante, resolveram com tanque. Seus ataques fulminantes, rio de sangue é constante. Também fui vitimado como verme esmagado. Amanhã nossos filhos vão herdar esse legado de uma guerra imperialista, vingativa e ativista. Capitalista, consumista, devoradores de vida. Amanheci em um barraco pobre solitário. As margens de uma sociedade com dinheiro até no talo. Pra mover minha mão de obra sem cana de açúcar. Mês que vem da PT engatilhado em sua nuca. No AP do Morumbi eles avistam uma favela. Daqui do pé do morro vejo um pote de ouro em terra. Vestido um animal, sou predador da classe alta. Respirando sua injustiça, manipulando água. Agora tenta argumentar, apologia vai chegar. Como tribo se matamos, branco vem escravizar. Somos vítimas da vida, da polícia, da chacina. Clamamos por justiça e só entramos na estatística. O que mata no Egito, logo nos Estados Unidos e São Paulo. O cifrão é nosso logotipo. Reabilitação é farsa, multinacional que mata. Entraram nessa guerra sem saber o que é uma arma. Se meu fato é realista, eu faço apologia. Relatando carne em piscina junto com terrorista. Ratatá, ratatá, escorre o sangue pelo chão da vítima enforcada no lustre da mansão. Ratatá, ratatá, guerra é guerra na moral. Veste logo o colete, cê tá na guerra social. Ratatá, ratatá, escorre o sangue pelo chão da vítima enforcada no lustre da mansão. Ratatá, ratatá, guerra é guerra na moral. Veste logo o colete, cê tá na guerra social. Aqui quem planta guerra anda engravatado, recolhe o corpo do filho jogado no asfalto. Vítima do ódio do menor infrator, usando a Glock russa que ele mesmo importou. Brasil terra sem lei, dos políticos corrupto, apontado como cesto. Mais desigual do mundo, não espere compaixão do maluco encapuzado que invade a mansão anunciando é um assalto. Da senha do cofre vai, se não cê morre enforcado no lustre por fazer corpo mole. Vadia que era joia, a chave do seu Audi. Porra, não embaça, passa 18 quilates, igualdade social não vejo no meu bairro. Divisão de bens, só roubando um empresário. Ajuda humanitária, bem mesmo é de Uru. Gritando é um assalto pro gerente do Itaú. A guerra social, divisão de classe, mais fraca que a sessão. Roubando o seu Chrysler, cravando uma faca no peito do cuzão. Apresentador bundão, vem pedir compaixão. Ninguém pede amor,